olhava você chegando, lembra das tardes de chuva e eu te esperando. Caminhava carregando o peso incerto do futuro, em busca de descanso após um dia de trabalho duro. Abrindo a porta e você entrando em casa, me chamava, me abraçava, dizia o quanto me amava. Na casa poucos móveis, mas um lar cheio de amor. Achava em seus braços a cura pra minha dor. Mãe, lembra de quando a gente cantava, ria e chorava nas eternas caminhadas. Quando você dizia, filho, cuida do seu irmão, e quando sente medo, repita essa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Me torno um homem, sem medo, pois te tenho ao meu lado. Entendo o sacrifício, hoje eu sei o significado do que é amar, do que é ser amado, do que é caminhar com o futuro planejado. Sabe o que é falso e o que é verdadeiro, saber que com você eu posso ter o mundo inteiro. Mãe, obrigado por cuidar das minhas feridas, me livrou do mal, deu sentido pra minha vida. Viva, pois quero te mostrar o resultado de que valeram a pena todas as noites. E claro, é claro que canto com alma, com coração, como se eu pudesse te tocar com essa canção. O mais belo som, o mais belo arranjo, mais do que minha mãe, eu sei, você é meu anjo. Eu sei, você é meu anjo. Saber que são amadas, e é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Mãe, eu tô aqui dizendo que eu te amo, que eu agradeço tudo que você fez por mim nessa vida. Eu te amo.